dizer que eu te amo. A aparelhagem mais comentada da cidade. DJ P1, o número 1. Mixando só pra você.